A Segunda Guerra Mundial era a guerra que ninguém esperava que ia acontecer. Mas quem é que espera uma guerra, afinal? O homem vive em guerra. É inveja, é desejo de poder, é desejo de dinheiro. Nunca é uma boa motivação, mas puramente egoísmo. E um dos primeiros conflitos que marcou esse momento da história foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Isso, a guerra entre Japão e China. Quando os japoneses invadiram esta região, a Manchúria, na longa guerra contra a China, não esperávamos a truculência que foi vista. Eu não esperava que viesse no meu tempo de vida, nem ser capturado. Mas ele está vivendo isso. A que ele se refere? Bom, um dos prédios mais horrendos pelos quais os japoneses ocuparam a China foi chamado de Unidade Shiroishi, em homenagem ao seu líder, médico e general. Outro nome dado a ela foi Unidade 731, uma unidade de. Mas os dias são repletos de atividades, as experiências nos troncos. Testes biológicos degradantes em cobaias humanas. Não queremos falar que havia fim científico? Não temos ligação com o progresso da ciência para a purificação da água. Mas essa era uma roupagem apropriada para esconder ideologicamente a construção que já era fisicamente bem escondida, isolada até. Se tivesse havido algum sobrevivente, o que ele contaria? Nós fomos atrás. Nós criamos Parkinson Triblé. Ele foi recrutado pelo médico Shiroishi para as experiências na unidade 731. Uma legítima oportunidade para permanecer vivo. Vem com a gente, conheça a história, viva a história. Um único episódio, o relato do prisioneiro que sobreviveu. Ou será?